Serviços gerais sem ser, visto demais sem ter, visto reais em meses, disco demais às vezes, risco demais viver de ser o que se acredita, medo de tantas fitas, desde que me atrevi a mudar o flow on the down low, movimento, banhado em som sem sol, envolvimento, ouvi lamento, sentimento de torná-lo em fé, confinamento, vem de dentro que mantém-me em pé, vários querendo estar, poucos querendo ser, sem atenção pra ouvir, tão preferindo ver, tão proferindo o quê? Difícil de escutar, difícil disputar com quem não quer viver, por isso seguir é saga, ficar é osso. Não vou perder pro ócio em meio a tanto esboço, depois de tanto esforço. Não é isso que cê queria? Vale mais o silêncio ou isso que cê diria? Penso, ninguém precisa do que eu faço, mas é que eu preciso fazer. Ninguém precisa do que eu faço, mas é que eu preciso fazer. Pensando bem o que eu posso trazer de novo. Pesando bem o que é nosso dever. Se for ver bem de onde eu tô, eu já nem posso descer. Pra germinar o que eu posso dizer. Já sei, já sei. Não é preciso ver pra mentir, mas é preciso ser pra sentir. Faz sentido. Não é preciso ver pra mentir, mas é preciso ser pra sentir. Faz sentido. Não é preciso ver pra mentir, mas é preciso ser pra sentir. Faz sentido. Não é preciso ver pra mentir, mas é preciso ser. Ser. Serviços gerais sem ser, visto demais sem ter, visto reais sem ser. Qual vai ser? Tem que ser. Qual vai ser? Tem que ser. Qual vai ser? Não tem como não ser.